Logo no começo da manhã de quinta-feira, dois policiais militares de Foz do Iguaçu foram levados presos para a sede do 14º Batalhão de Polícia Militar. Eles foram flagrados fora do seu local de serviço, na Estrada Velha de Guarapuava. E na viatura, teria sido encontrada uma pequena porção de droga, maconha. O comando da unidade está levantando os dados da ocorrência e até o presente momento não soube dizer a quantia de droga que estavam com os dois policiais, que deveriam estar prestando serviço na região sul de Foz do Iguaçu. Os policiais, até o final da manhã de ontem, não haviam sido ouvidos pela Corregedoria da PM. O procedimento agora é seguir com o processo administrativo, que será aberto para apurar a responsabilidade de cada um dos envolvidos, disse o tenente-coronel Lauro Ota, comandante do 14º BPM. Segundo o que apuramos, junto a colegas de trabalho dos policiais presos, não havia notícia anterior do envolvimento dos mesmos, que estão na corporação há aproximadamente 3 anos, de qualquer ato que desabonasse suas condutas. Eles responderão, a princípio, pelo crime militar de abandono de posto, porque nenhuma ilegalidade foi encontrada com eles, exceto a pequena quantidade de maconha. O que pode ser alegado que seria ou para uso pessoal ou então, em uma atitude de defesa, informado que eles teriam ou encontrado esta droga ou alguém teria lhes repassado. Enfim, direito de defesa que será amplamente aproveitado durante o processo administrativo que corre. Para a CBN Foz, repórter Valdecer Marcos.